sabem de um segredo? Não irão contar? Posso então o que eu vou dizer? Quem quiser realizar aquilo que sonhou, basta o ego repetir o que você falou. Assustei? Espere, por favor. Não, não vá embora. Ouça, eu lhe peço o que eu quero dizer. Esta canção que eu canto é só para você. Você, sinto que algum dia esta canção que eu fiz venha fazer o nosso.